Coral, Cosi fan tutti, para Karina e Ana Vitória. A praia era paradisíaca. Os mergulhos inevitáveis. A soprano se lembrou de ter lido algum dia, em algum lugar, que o oceano é o símbolo do inconsciente. Todas as cores intensas, vibrantes, povoadas de criaturas belas e contagiantes. Inebriada com tanta beleza, se descuidou para os perigos inerentes aos recifes. As cores não pediam licença, não se importavam com combinações prévias, equilíbrios harmônicos, tendências modais ou espectros cromáticos. Elas simplesmente eram. Os brilhos das retinas dilatadas evidenciavam o encantamento. Lembrou-se de que o som se propaga com mais velocidade em ambiente aquático. Se pudesse emitir uma melodia com seus arcos, seus agudos intensos, que efeito! Que sonoridade! Até onde caminharia o som da sua voz? Afetaria as formações de coral do fundo do Atlântico? Distraída, cortou-se. A dilaceração profunda, a dor lancinante, a água turva de um vermelho intenso contrastava com a calma das cores de até então. A emergência se fez urgente. O socorro surgiu imediato. A pressa se fez presente e a aventura plena borrou a lucidez. Uma equipe competente amenizou a dramaticidade com curativos e precauções cirúrgicas reconfortantes. O enfermeiro era de um cuidado extremo e uma ética inabalável. Sorte dela o expediente dele ter fim e pode experienciar cuidados mais intrínsecos, ritmos que estavam de reserva se fizeram presentes após um longo tempo. Com sua mobilidade limitada, mas nem tanto, exigiu um cuidado mais próximo. A soprano despertou um encantamento tão espetacular no enfermeiro quanto os corais no seu primeiro mergulho. Os dias que passaram nesta praia paradisíaca foram de harmonização intensa, de alegria imediata, de carinhos circundantes e cromatismos exóticos. A soprano não pediu licença, não se importou com combinações prévias, nem harmonizações futuras. O enfermeiro eclodia em entusiasmo e encantamento, seu raciocínio estava turvo, e somente no momento dos acordes finais, percebeu a dilaceração que a soprano lhe causará. Ela sumiu da ilha sem despedidas, sem promessas, sem agradecimentos, sem contatos, sem vestígios ou piedade. Lá no fundo, bem no fundinho mesmo, ela sentiu uma ponta de remorso. Era uma ponta pequena, mas foi inevitável imaginar que ele talvez estivesse se sentindo como ela diante dos corais. Assim como quando cantamos uma música, ela acaba, talvez a cantemos novamente, mas a música em si nunca vai saber. De volta à civilização. De volta à rotina. Ao trabalho intenso como professora de música. Precisava pagar as contas, os carnês da viagem o resto do ano. Mas se realizava quando ia para o ensaio do coro. Era uma boa soprano, se considerava uma boa cantora. Já fizera vários solos, recitais líricos, interpretara papéis clássicos do repertório operístico. Mozart era seu ídolo, apesar de apreciar Beethoven, Brahms, Williams, Vitacre com quase a mesma intensidade. Início de ano era a época de selecionar novos repertórios. Mesmo sabendo que em todo coro há um regente que sempre exerce sua autoridade impondo repertórios nem sempre agradáveis. Mas até que este tinha uma gestão um tanto quanto democrática. Era também época de novos integrantes. Na ala das sopranos poucas cantoras novas, novidades interessantes mesmo na ala dos barítonos. Raridade novos barítonos, estava curiosa para ouvir. Era também a época de rever os antigos coralistas. Sorrisos entusiasmados, sorrisos saudosos, sorrisos amarelos, sorrisos autênticos, elogios, como você está ótima. Abraços sinceros, carinhosos e intensos também se fizeram presentes. Comentários oportunos, lembranças ocasionais e estava plena a polifonia prévia sempre habitual e inevitável de todos os ensaios. O seu tio, um leigo e grande entusiasta da música clássica, sempre dizia, principalmente ao assistir uma apresentação de coral, que músicos eram seres elevados, iluminados. Se são capazes de reproduzir algo tão belo e misterioso como a música, não podem ser pessoas comuns. Ela sempre respondia, músicos são seres humanos, quase todos. Faremos a leitura do novo repertório. Exclama o maestro, Mozart. Eclodiu um entusiasmo de dentro dela que foi difícil disfarçar o desejo de protagonizar esta ópera. Com suporte da pianista, colocaram quase todas as notas no lugar, os crescendos, as divisões rítmicas e as dinâmicas até que andaram bem para uma leitura inicial. Ela viu. Foi um gesto sutil, porém claro. Ameso tocou o barítono. Pode ter sido um gesto fugaz, quase imperceptível, mas aos olhos da soprano foi uma nítida sugestão de que algo contundente se passava ali. Algo que eclodia das sombras, algo que não deveria ter sido percebido. O barítono namorava a soprano 2, outra soprano. Há tantas no coro, Ameso namorava o baixo, raros baixos. Sempre achou que o baixo não nutria, com suas frequências baixas, harmonias com Ameso, talvez com a contralto, quiçá com a soprano 2. Mas com Ameso sempre desconfiou que jamais emitiram um acorde maior. Agora algo se evidenciava. Que gesto era aquele entre Ameso e o barítono? O que pensaria a soprano 2? E a contralto, que muitos sabiam gostar da soprano 2? E o tenor, que nem entrou na história ainda, mas todos sabem que é um galanteador e se ofende por não ter namorado Ameso ainda? E o barítono? O que pensava da vida? Namorando a soprano 2 e tocando Ameso? Quantas dissonâncias resultariam desta cena? E os boatos que a soprano 3 teve uns rolos com a contralto? E o tenor com a soprano? Opa! Soprano sou eu! Minha nossa! Acho que essa ópera de Mozart está mexendo com a minha cabeça. No dia seguinte, tudo tranquilo, aparentemente. O barítono entra de mãos dadas com a soprano 2, Ameso de mãos dadas com o baixo. A soprano 2 e Ameso são escolhidas para protagonizar a ópera, nos papéis mais importantes. A soprano narradora fica no grande coro. Ela se considerava uma boa cantora, já realizara vários solos, se sentia preparada, sua paixão por Mozart instigava outros sentimentos. Um sentimento de ser injustiçada. Por que não eu? Estava um pouco enferrujada nesta volta das férias, os mergulhos, o acidente, não exercitou durante as férias, mas o maestro sabia do seu potencial. Por que não eu? Ingrato. Ingrato, esse maestro. A ingratidão é o pior dos sentimentos. Depois de tantas temporadas, de tantos solos, de tanto esforço para reforçar o naipe, tantas apresentações de última hora, tantas apresentações chatas que fiz só para elevar o nome desse coro, o nome desse maestro. Por que acham que ele é famoso? Por suas cantoras. No fundo, bem lá no fundinho mesmo, ela sentiu que estava exagerando, pois sabia que quase tudo que aprendeu foi com esse maestro. Sabia que a soprano 2 também cantava muito bem e precisava de espaço. Sabia que o coro era democrático e todos deveriam ter suas oportunidades. Toque, toque, toque. O maestro sempre batia a batuta no púlpito. Estava na hora do ensaio. Por ora só o grande coro, as áreas dos solistas ficariam para a próxima semana. Voz a voz ensaiaram já em andamento original. Todos atentos ao maestro. Melhora a afinação, está baixa. Melhora o andamento, está puxando para trás. Da capo novamente. Do compasso 32. Só as contraltos. Só os tenores. Tutti novamente, e aquele crescendo que combinamos. Onde estão os baixos? Apoia no diafragma. Articula. Articula. E essa dicção? E esse sotaque? Isso não é espanhol, é italiano. Il linguaggio dell'amore. O primeiro ensaio das áreas das solistas. A observação do detalhe, da postura, da respiração, da divisão rítmica, da acentuação exata, da ênfase nos arcos melódicos bem executados, da expressão e musicalidade. Beleza estarrecedora. Já no primeiro ensaio, vermelho com amarelo preto, fique esperto. Vermelho com preto ligado, pode ficar sossegado. O ditado está incorreto. Dado que não existe um padrão de coloração exclusivo para as corais verdadeiras e muitas falsas corais, consegue mimetizar perfeitamente uma coral. A peçonha de uma coral pode matar um ser humano em menos de um dia. Isso não é ditado. Sorte os venenos não traspassarem a tela, tão vidrada que a soprano estava durante o documentário. Qual é a verdadeira? Qual é a falsa? Qual mimetiza? Quem está imitando quem? A internet é algo verdadeiramente atraente, tentador, cheio de possibilidades. Gestos fugazes devem ser compartilhados? A tecnologia abre portas, janelas para o sol entrar. À luz da verdade, tudo fica mais emocionante. A dramaturgia não tem o menor comprometimento com a verdade. Somos todos fingidores, já dizia o poeta. Gestos fugazes e contundentes são geradores de energia atômica. Toque, toque, toque. Despina. Le povere buffone. Stanno nel giardinetto. A slagnarsi con l'aria e con le morche. D'aver perso gli amanti. As pobres palhaças estão no jardinzinho a lamentar-se ao ar e às moscas por terem perdido seus amantes. A soprano serpenteia as adjacências do maestro. A malevolência domina seus movimentos, seus olhares oblíquos dominam seu espaço. A regência das suas mãos se amplia no espaço. A proximidade se faz contundente. A língua ferina rompe a barreira do som. As palavras saem naturalmente precisas, cirurgicamente articuladas, equidistantes dos tímpanos em articulações diccionais perfeitas para uma semântica exata de intencionalidade velada. A dose certa da peçonha. Segundo estudos aprofundados de farmacologia, toda droga é um veneno. A posologia define tudo. Esta soprano 2 não está em condições emocionais para fazer esta personagem. Toque, toque, toque. Ferrando e Guglielmo. Giusto, Ciel? Vu qui scriveste? Contraddirci mai non vale. Tradimento, tradimento. A si faccia il scoprimento. E a torrenti, a fiumi, a mari. Indi il sangue scorrerà? Deuses, vós assinastes isto, de nada vale negar agora. Traição, traição. Ah, descubra-se a tramóia e o sangue escorrerá em torrentes pelos rios e pelos mares. A adaga penetra dilacerando a epiderme e camadas subsequentes. A soprano 2 realmente não fez questão de saber a autoria das postagens. Era um detalhe irrelevante diante das evidências. O barítono argumenta que em tempo de realidades virtuais, faquenios e tabloides eletrônicos a verdade se relativiza e as pessoas estão acreditando muito mais no que pensam que veem do que no que realmente está acontecendo diante de seus olhos. O coração, quando pulsa, não deixa espaço para a razão, não deixa espaço para o olhar clínico, não deixa espaço para a lógica cartesiana, não deixa espaço para provas, não deixa espaço para comprovações científicas. Nada disso interessava a soprano. O que interessava era a desarmonia, a instabilidade, a insegurança e principalmente a percepção do maestro. Toque, toque, toque. Guglielmo. Un core, e simbolo di quello. Carde, languisce e spasima per voi. Um coração, é símbolo daquilo que arde, enfraquece e morre por vós. Após tantas farpas, tantas palavras ácidas, tantos gestos incisivos, tantos movimentos agressivos e olhares fulminantes, após tempestades desfeitas, cataclismas amainados, urgências atendidas, emergências alertas e raspas suavizadas, após asperezas alisadas, humores redirecionados e amores renascidos, acordes consonantes puderam ser ouvidos novamente e se vislumbraram cadências harmônicas executadas. Mas nada disso importava mais, pois a troca já havia sido feita. A soprano iria substituir a soprano 2 no papel mais importante da ópera. Toque, toque, toque. Dorabella e Guglielmo. O cambio felice. Di cori ed affetti. Che nuovi diletti. Che dolce penar. Oh, troca feliz, de corações e afetos. Que novos prazeres e que doce sofrimento. Toda estreia é naturalmente tensa. Os espaços coletivos emanam uma energia difusa, uma ansiedade paira no ar e uma agitação frenética domina o ambiente. O aquecimento se faz mais que necessário não somente para o desempenho da voz, mas para a acomodação dos nervos. Quando os primeiros acordes são tocados, tudo isso passa e a potência da música de Mozart reequilibra, reorganiza, reitera os verdadeiros motivos de todos estarem ali. A música, quase esquecida, ela estava ali, com toda sua completude, sua perfeição, sua emoção, seu equilíbrio, sua genialidade, seu mistério, sua ironia emocionando a plateia nos detalhes comoventes, irônicos, cômicos, grandiosos e eloquentes. A soprano estava numa noite verdadeiramente inspirada. Nunca se questionou sua competência técnica, sua habilidade musical, sua maturidade interpretativa. Realmente ela era uma excelente cantora. Porém, um gesto, uma visão peculiar na plateia a fez-se desconcentrar de forma contundente, perdendo notas, afinações, compassos, entradas e deixando as dinâmicas rasas. Não foi um desastre absoluto, mas gerou desconforto em todo o grupo. Ao final da récita, o maestro destituiu incisivamente a soprano, recolocando como solista a soprano 2 para o resto da temporada. Toque, toque, toque. Despina e Don Alfonso. No, più bella commediola. Non si è vista, o si vedrà. Nunca se viu, nem nunca se verá, uma comédia igual. Na primeira fila, o enfermeiro aplaude entusiasticamente.